Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está subindo na Torre de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais, a Vigília não para. Este é o podcast da Vigília Nerd, acesse vigilianerd.com.br e chegamos com a nossa clássica escolha dos melhores e dos piores de 2019. No primeiro bloco, os melhores, e no segundo bloco, os piores. Então seremos rápidos e rasteiros e dinâmicos, vamos direto ao ponto. Por isso eu já apresento de cara a nossa clássica mesa de debatedores, que hoje é formada por ela, que não vê a hora de Joaquin Phoenix receber sua estatueta do Oscar de melhor ator, Bruna Monteiro. Sim, oi pessoal, nossa Coringa foi, me destroçou completamente, Joaquin merece todos os Oscars do mundo a partir de agora. E também ele que daria o Oscar pra Baby Yoda ou Babu Freak? Eu só digo que nada é tão ruim que não possa piorar. Ederson Nunes, o Dé. E por último eu, Robson Nunes, âncora deste podcast, vos digo Vingadores, ou melhor, Avengers Assemble. Lembrando, Bruna, que nossos contatos são... Só nos encontrarem no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube como Vigília Neve. É isso aí. E o Torre de Vigilância pode ser ouvido no seu app ou streaming de preferência. Procure por Vigília Nerd ou mesmo por Torre de Vigilância. E a dica também é que estamos no Apoia-se. E agora você pode espalhar a palavra da Vigília para seus amigos e também ajudar o nosso canal, o site, podcast, a crescer com a nossa campanha permanente. Acesse apoia.se/VigíliaNerd e veja o mundo de recompensas, sorteios e o nosso grupo exclusivo. O nosso grupo também, que é conhecido pelo grupo do Baby Yoda. E uma das recompensas é ter seu nome lido neste podcast. Então vamos a eles. Os nossos apoiadores são Carlos Monteiro, Patrick Miller, Ederson Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferre e Eliane Mosman. É isso aí, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, vocês são totalmente excelentes. Vamos levantar a vinheta porque vamos adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, 2019 acabou e deixou muita coisa boa nas telonas. E agora vamos falar de coisa boa. Uhul. Os melhores filmes de 2019, podemos começar ali de repente por janeiro, vamos fazer uma ordem meio cronológica das coisas ali. Sim. Porque janeiro, para nós brasileiros, foi o mês de estreia de uma animação linda, fantástica e oscarizada. Merecidamente, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Que surpresa maravilhosa. Tu achou surpresa? Eu não achei surpresa. Mas surpresa gosta, no caso, sim. Não, eu achei que ia ganhar o Oscar. Eu achei que essa surpresa seria se não ganhasse o Oscar. Não sei, porque eu tinha um receiozinho de que não fosse rolar, assim. Não podia acreditar que, meu Deus, realmente aconteceu. Merecido. Merecido, super. Muito merecido. Muito lindo, demais. Quero ainda poder olhar mais uma vez usando fone de ouvido pra ouvir as músicas e os efeitos especiais. É, a trilha é fantástica, né? Muito as bom. Vozes. As vozes, exato. Então, eu quero aproveitar ainda melhor essa animação. Essa animação entra aí no top 5 da vida de vocês? Da vida. De animação? Da vida. Da vida de animação. Da vida de animação. De animação, sim. Ah, não, aí eu acho que pode ser sim. Acredito que sim. Teria que fazer uma lista que eu não lembro mais de todas as coisas. É que aquela lista que o cara sempre faz, mas sempre, toda vez que faz, ela se altera. Vou fazer meu ranking. Meu ranking começa no top 5, depois é top 10. Meu top 50 agora oficialmente é esse. Legal, não, Homem-Aranha no Aranha-Verso realmente nos encantou. Vocês olharam um filme chamado A Esposa? Não. Não, mas eu sei que foi aí que Glenn Close brilhou neste ano. Eu acompanhei depois os prêmios que ela venceu, um discurso fantástico, assim, super engajado dela sobre ser mulher, ser esposa, né? Sobre tudo que o filme traz. Eu achei ótimo, isso me deu mais vontade de assistir. E vou tentar assistir o mais breve possível. Eu vou dizer então, já que vocês não assistiram, assistam. E vamos fazer essa menção honrosa a esse filme, porque o filme ele não foi tão badalado, não foi tão premiado ou indicado. As indicações ficaram por conta da Glenn Close mesmo. Mas é uma história interessantíssima de se assistir. Provavelmente já aconteceu muitas vezes o que aconteceu ali, não necessariamente no mesmo tema, no mesmo gênero, na mesma, porque se trata de uma história sobre escritores. Mas muito provavelmente essa história já aconteceu com muita gente, com muitas mulheres, com muitos homens e em determinados outros tipos de trabalho. Então, fica a deixa para que todos possam assistir esse filme, que deve sim ser mencionado nesse bloco de melhores do ano. Falando em melhores do ano, vamos também falar de um outro filme com grandes atuações de mulheres maravilhosas, que é A Favorita. Pra mim isso era quase do ano passado, né? Por causa do Oscar, assim, pra mim parece que já passou há muito tempo. É por isso que eu comentei que o Homem-Aranha, né? Ele estreou em janeiro, de primeiro ou segundo de janeiro. Então parece que faz tanto tempo que não é desse ano. Exato. Mas ainda é de 2019. E aí, realmente, que elenco, que atuações, né? E eu venho a citar o nosso diretor Yorgos Lanthimos, que faz umas coisas muito loucas. Normalmente, esse roteiro não é roteiro dele, né? Mas nos filmes que é o roteiro dele, também é mais surtado ainda. Mas A Favorita também tem o seu toque de surtado. Tem o seu toque de surtado. E é uma delícia de duelo de atuações entre Rachel Weisz, Olivia Colman, merecidamente oscarizada, e a nossa amiga Emma Stone. Ela é legal. Ela também é oscarizada por um outro motivo. Oscarizada em outro momento. Neste momento, Olivia foi oscarizada por isso. E o que falar de Green Book, O Guia? É um filme controverso, né? É, a gente falou sobre isso ali no nosso vídeo de favoritos, de melhores e piores, né? E eu mudei um pouco a minha visão, não sobre a história, mas sobre o que carrega por trás, né? Que, tipo, é uma história real, de repente não merecia o Oscar de melhor filme, mas eu gostei do filme, acho que ele emocionou, trouxe algumas reflexões, e por mais que, se a gente for fazer análises mais profundas até sobre a história, de repente não ter sido exatamente assim como ela foi retratada, para uma grande massa, vamos colocar assim, talvez tenha um efeito muito positivo até, sabe? Se a gente tira o contexto, digamos, que ele foi produzido, se a gente pega o produto fechado sem saber de nada do que aconteceu, o filme ele funciona muito bem, ele é bem... Ele tem o dedo na ferida, ele tem momentos interessantes, momentos que a gente se apavora e que a gente pensa, acontece, isso continua acontecendo, né? Exatamente, ao mesmo tempo é um filme leve, divertido, um road movie super gostoso. Com dois ótimos atores. Dois ótimos atores, mega carismáticos, uma trilha sonora excelente. Eu gostei muito. A trilha sonora é o que eu mais curti nesse filme. E eu me lembro que acho que fui eu que fiz a crítica do filme. Quando eu saí do cinema, eu saí estalando os dedinhos. Assim, com músicas que foi muito bacana. E a gente ainda tem a Linda Cardellini, né? Eu acho que ela fez ótimas coisas esse ano. A Linda Cardellini ela apareceu em filmes, em séries, ela tava muito bem esse ano mesmo. E, cara, eu torci muito pelo Oscarzinho coadjuvante ali do Viggo Mortensen, que... Aragorn. Cara, ele sempre tá batendo na trave, esse menino aí, esse menino. Menino novo. É, vai aprender. Eu torci muito, mas não rolou, enfim. Seguimos adiante, porque de bons atores temos também Christian Bale. Então aqui uma leva de filmes do Oscar, né? Que a gente tá nessa vibe. Vice foi assim, bem na minha cabeça, assim. Porque eu gosto muito do A Grande Aposta, né? E daí esse traz bem essa vibe, um pouco mais doido ainda, eu diria. É um filme com bastante informação, mas eu adorei bastante. Eu acho que o Christian Bale merecia o Oscar. Todo mundo já sabe disso, já falamos muito aqui. Porque quem ganhou foi Rami Malek. Não. Não dá pra acreditar nisso. Não. Na minha cabeça foi o Christian Bale. E mais um filme... É, pra mim também. E mais um filme baseado em fatos reais, né? Com certeza. Exatamente. E ele ficou igual ao ex-vice-presidente, assim, assustador, eu acho. É muito louco o que o Adam McKay fez com esse filme do Dick Cheney, né? E temos Amy Adams, Steve Carell, temos um grande elenco para amparar ali. E uma das coisas mais legais que tem nesse filme é a questão da edição, né? Que vai e volta, que está sempre bem dinâmica, inserindo... Como tu falou, muita informação, aquelas informações vão nos atropelando e a gente vai... se divertindo com aquele monte de informações. Ele é mega dinâmico, assim, né? E bah, é um filme que te traz de uma forma bem divertida, por incrível que pareça. Pra mim, deveria ter ganho, inclusive, o Oscar de melhor filme. Eu não lembro também quais eram os outros indicados. A gente tinha Bohemian Rhapsody, Green Book, né? Tinha Vice. Quando veio era melhor mesmo. Acho que de repente. Tinha Vice, estava muito à frente, muito à frente. E é interessante a gente ver que, nos últimos tempos, vários diretores que eram oriundos da comédia, como Adam McKay, como Todd Phillips, como Craig Mazin, lá da série Chernobyl, o próprio diretor do Green Book, que é um dos irmãos Farrelly, ou seja, uma galera que veio da comédia, fazendo coisa mais séria, fazendo coisa pesada, né? Coisa de gente grande, né? Coisa de Até gente grande. Isso veio... Teve um movimento disso com os atores também, né? Que muitos surpreenderam a fazer. O próprio Steve Carell, né? Começou a fazer um filme mais cabeça. Há vários anos já, né? Mas... E é interessante que eles fazem papéis ótimos fora da comédia, mas parece que eles são sempre taxados, tipo Jim Carrey. Eles nunca chegam lá, né? Não são coroados com um Oscar, de repente, sabe? Sim, eles ficam numa órbita assim, puxa, olha ali como o cara é bom. Ah, mas ele é o cara da comédia, né? Eles parecem que são desvalorizados por isso, em determinados momentos. É triste, porque eu acho que mostrar essa dualidade é uma característica que nem todos conseguem e que vão pegar, de repente, vários atores de drama aí que iam fazer comédia, senão iam conseguir convencer. Se não fazem a gente se divertir, também não acertam, né? Focamos, então, em uma outra vibe, que é numa... Será? Vamos lá. Vamos sair da vibe Oscar e vamos entrar na vibe efeitos especiais e ação e adaptação de um mangá incrível. Demais. Nas mãos de James Cameron e de Robert Rodriguez. Adoro Robert Rodriguez. Que é Alita, Anjo de Combate. Essa foi uma grande surpresa. Ninguém esperava que conseguiria um filme desse nível, assim, tipo de animação e de efeitos especiais. A gente entrou assim, esse filme vai ser meio... Porque o personagem, vendo do mangá, a gente não está acostumado a ver um filme legal vindo de mangá, né? E esse aí surpreendeu bastante. Com certeza. Eu fui lá sem expectativa. Não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia de ler o mangá. E cheguei lá sem expectativa e fui bem surpreendida. Um belíssimo filme visualmente e também um roteiro bacana, assim. Porque às vezes eles focam em fazer um monte de efeito e acabam sem um plot legal, mas ele tem também. Consegue adaptar, porque, claro, o mangá ele é muito denso, ele sempre tem mais camadas, mas eles conseguiram retratar bem, adaptar bem para as telonas e manter o visual também dos olhos grandes, naquela homenagem também ao traçado original. Sim, né? A gente teve tantas coisas que, né, ali no Ghost in the Shell, que daí, né? Que ficou médio, Não, até pelo whitewashing ali que vem fazendo com essas coisas, né? Com a Scarlett Johansson fazendo um papel de um personagem que, né? Uhum. Né? Enfim, eu acho que foi um belo filme. E que deixou aberto para continuações, né? Queremos a continuação desse filme, embora esse filme tenha custado muito dinheiro e ele meio que se pagou na bilheteria. Então, não foi tão feliz na questão lucratividade. Mas que nos recebeu e nos contemplou como uma excelente sessão de cinema este ano. E temos também, não sei se vocês viram, o nosso mestre Clint Eastwood em A Mula. Não vi. Fica a dica aqui para quem não viu, então. Clint Eastwood, ele não faz coisas menos do que excelentes. E em A Mula, ele conta também uma história baseada em fatos reais, baseada em um artigo do New York Times, de um senhor idoso que começa a trabalhar como mula de traficantes na fronteira Estados Unidos-México e que é interpretado pelo próprio Clint Eastwood, porque o negócio dele era um negócio de flores, ele era floricultor. florista. Tinha era um florista, tinha uma floricultura. E começa a dar ruim, porque as pessoas começam a comprar flor pela internet, essa coisa toda. Sim. De não se atualizar. E ele fica, sabe, aquela questão do idoso que não consegue se atualizar e acha tudo ruim, porque é o mundo que está mudando e ele não aceita aquilo. Mas aí ele começa a trabalhar para ganhar dinheiro, e ele começa a ganhar muito dinheiro. E aí ele entra numa vibe, numa espiral maluca, assim, que ele mescla momentos divertidos, momentos tensos, momentos de preconceito. Vale a pena, é uma bela reflexão. A lá o Walter White. A lá o Walter White, é meio anti-herói, assim, e tal, mas ele está fazendo muita coisa errada também. Nossa. Seguimos a nossa lista de melhores do ano com o terror e a volta do nosso amigo Jordan Peele na direção, e era uma volta muito aguardada, né? Com certeza. E, de repente, a gente ficava até meio assustado ou, sei lá, como receoso. É que... Receoso, melhor dizendo. Do que diria. Porque ele fez um filme muito importante, que é o Corra. E aí, será que ele acerta a segunda? Será que foi um tiro... isolado, será que... Né? Fica aquela responsabilidade, né? Com certeza. E foi bem cumprida a responsabilidade. Com certeza, eu gostei muito. Nossa. Estamos falando de nós, eu não falei. Sim. O título aqui ainda. É, não nós, mas não nós. Nós. Não, acho que é um filme de terror psicológico bem denso, assim, tipo, de te desestruturar, porque não é só susto, ele constrói em ti essa agonia. Agonia. É, né? E assim como já tinha feito em Corra, até pela carga social de tudo isso, né? E as críticas. Acho que é um ótimo filme que só faz crescer. Para o próximo filme, ele só tem que continuar crescendo, né? Agora é difícil. É, agora tem que manter o padrão. Cada vez mais difícil para ele. Manter o padrão. Mas ele foi lá e voltou com êxito. E um bom elenco, né? Ah, que elenco. Lupita Elizabeth Nyong'o. Moss, Lupita Nyong'o, o Baku. O M'Baku do Pantera Negra. Pantera Negra, que, né, aparece também no próximo filme que vamos falar agora. Ele aparece numa ponta, que é Vingadores Ultimato. Yay! Esse é o desfecho que a gente esperava para tudo que aconteceu no universo Marvel cinematográfico. Vocês estavam com medo antes desse filme? Sim. Não. Do que pudesse acontecer, assim, que de não contemplar vocês? Não, eu sou muito... Nunca duvidei. Otimista. Nunca critiquei, nunca duvidei. Nunca duvidei. Sabia que eles iam me decepcionar. Muito obrigada, Marvel, Disney, beijos. Eu estava com o pé atrás, porque depois de Guerra Infinita... que foi um negócio muito, muito massa, muito legal. Eu ainda gosto um pouco mais ainda de Guerra Infinita que de Ultimato, mas agora eles têm os valores separados, assim, porque os dois são muito bons. É. E eu tenho um valor sentimental importante nele por causa de Viagem no Tempo. Viagem no Tempo e a Redenção de Gavi God. É. E de Paul Rudd como atores, assim, que Paul Rudd foi lá e entregou, né? Paul Rudd entregou. Eu sou fã dele. Ele também fez outras coisas bem legais esse ano. A gente fez um podcast só de... É, vale a pena... Só do Paul Rudd? Só do Paul Rudd agora. Você pode acessar nosso podcast aí, onde você escuta os nossos podcasts, e voltar lá para o mês de abril, onde falamos de Vingadores Ultimato com todas as letras e todas as caixas. Exatamente. Um grande desfecho desses heróis aí. E, pô, uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né, cara? Culminação de um filme-evento. As pessoas até falam bem mal, vamos dizer assim, porque agora todas as grandes empresas estão querendo meio que replicar isso. É porque isso, tem que saber fazer. Criando seus universos compartilhados e sequências e sei lá mais o quê. Estão vacilando muito com isso, né? Sim. Mas, tipo, não critico, porque o que construiu foi uma coisa, assim, surpreendente e que, como eu disse, né, nunca duvidei ali. Então, acho que... O que eles vão fazer daqui a 10 anos, sabe? O que eles vão estar construindo até agora, que daqui a 10 anos vai se tornar um evento maior do que esse Vingadores? Ainda? Eu espero que sim, eu ponho essa minha fé. Daqui a 10 anos a gente conversa. Mas tu falou que as outras empresas também tentam fazer isso e não conseguem. A própria Disney tenta fazer isso e não consegue. Com certeza. Não conseguiu com Star Wars, né, por exemplo. Com seus outros projetos. É. Né? A gente tem o mundo do terror. Então é um ponto fora da curva. Tanto que até já falaram que o Kevin Feige, o chefão da porra toda, vai botar a mão em Star Wars também. Então. É. Mas não agora sei. Já cagou, né? É, agora você escuta nosso choro no podcast sobre Star Wars, que não vai aparecer aqui, né? Não vai aparecer. Ah, no segundo bloco. Ah, então tá. Mudando a chavinha para John Wick 3. A volta de Keanu Reeves e a redenção do menino, que estava lá com a sua carreira mais ou menos, né, e tal. E veio o filme de ação para salvar a lavoura. É mais um da turma do... Turma não, do... Os caras dos anos 90 que voltaram com não, tudo. Não, eu quis dizer que é mais um filme do John Wick que continua subindo, assim, mesmo nível. Assim, né? Todos discordo. Os respeitavelmente discordo. É, eu curti um pouco mais o segundo, mas eu acho que esse aí tá bem no nível... ok. Nível não é nada de absurdo, John assim, Wick. Mas eu acho que o terceiro filme decaiu um pouco. É, o nível de complexidade ele vai aumentando conforme vai passando o tempo, né? A gente lembra de trilogias e a gente pensa qual que é a trilogia que o terceiro é melhor que o primeiro, né? Que o segundo é melhor que o primeiro. Normalmente o segundo que é o pior, né? Normalmente o segundo é o pior. Né? A gente tem uma grande vírgula ou uma grande exceção que é a trilogia do Capitão América, onde o primeiro é bom, o segundo é muito bom e o terceiro volta a ser bom também. Ou quase tão bom quanto o segundo, né? Não, mas John Wick... Exterminador do Futuro também é o segundo melhor. O segundo é melhor, depois tu ignora o resto, né? Nossa, termina. Mas o que eu gosto de John Wick 3 é combo com cachorros. Combo de luta. Eu acho que, tipo, o que eu acho que decaiu um pouco foi realmente a história. Não precisa ter uma história complexa. Não, porque nunca foi, né? Nunca foi, mas acho que mesmo simples foi mal executada. Mas a questão de ação ganha meu coração 10 de 10. Adoro John Wick, gosto da forma como ele é um herói de frente daqueles heróis absurdos dos anos 90 que eram, tipo, porradas invencíveis. Ele não, ele é tipo um cara normal até, né? Tipo, não é mega bombadão, hiper power. E que ele apanha full e ganha porque ele é massa. Ele é massa. Porque ele é massa. Ele é massa, ele é muito massa. Adoro o Keanu Reeves pra ele também, do céu, que é o céu de Keanu Reeves. Só tava fazendo coisa massa, continue brilhando, meu anjo. É isso aí. Ficando nas coisas massas, vocês assistiram Brightburn, Filho das Trevas? Sim. Pam, pam, pam, não. Vale muito a pena. Esse é o filme que o Henry Cavill deveria ter feito quando era criança. Mas nossa, é o nosso Superman do mal, né? É o Superman do mal, é a subversão da história do Superman clássica. Ela tem produção da família Gunn, James Gunn e todos seus primos e irmãos. É. Deve ser uma reunião de família massa, né? É verdade. Pá, a história, na verdade, não é tão original assim, né? Mas como a forma que eles fizeram, levando para um tom de terror, assim, foi bacana, né? Porque a história a gente já viu, o Capitão Pátria, tem... É, não, mas isso já existia nos quadrinhos, mas veio no audiovisual, digamos que veio depois, né? Podemos dizer que foi um ano de filmes de supervilões, de certa forma. É, também, é verdade. Porque o Brightburn, ele é um superhero terror, né? É um terror de super-heróis, não é um gênero só, digamos assim, né? É um menino... É o que aconteceria se realmente um alienígena fosse criado por pessoas lá no Texas e ele não seria bom. Ele não seria o escoteiro como é o Superman. Ele seria esse rapaz aí que... Caramba, no final de tudo, meu Deus do céu. Eu fico feliz porque esse Superman é chato. É, mas, cara... E ainda deixa uma ponta para um universo todo de super-heróis vilões, do mal. Liga da Justiça do Mal. Mas não vinculada realmente à DC, claro, né? Não, a Liga Sombria, digamos assim. Mas um novo grupo que pode surgir porque eles apresentam vários ali que... Eles deixam essa janela aberta, né? Deixam muito aberto e eu quero ver isso. Porque se for tão bom quanto esse primeiro... Ele tem problemas de execução não, mas ele é bem conciso, ele tem uma hora e meia de filme, mas ele tem problemas de orçamento, né? Sim. Os orçamentos, a gente vê que os efeitos especiais não são tão lindos quanto grandes obras, né? Por ser da mão do James Gunn e ele já ter feito Ele tem uns terrorzinhos trash no currículo, né? Ele ter tido um bom resultado com esse filme, que ele teve uma boa bateria até, né? Um pouco mais do que se pagou e tal. De repente, ó, a gente trouxe esse aqui. Sim. Ó, deu certo. Deu certo. Uma continuação. Deu tanto. Quando, e tem mais dinheiro. Quando uma coisa dá certo é quando tu vê nas Comic Cons aí da vida alguém fazendo cosplay. E tinha com a gente fazendo cosplay do... Tinha cosplay do menino. Caramba. É assustador aquele, digamos, entre aspas, uniforme dele. Mas mudamos a vibe agora porque temos um musical. Rocketman e a história de Elton John. Melhor que Bohemian, né? Melhor, não pela trilha sonora, porque eu prefiro Queen. Claro, não digo por esse questão. Mas na execução, ela é muito superior. Porque Bohemian Rhapsody era muito chapa branca, né? Foi muito light. Eles sabe poderiam. Que a história deles é bem mais pesadona, né? Eles poderiam ter chinelhado muito mais, não chinelharam, romantizaram, distorceram alguns momentos, tiraram a cronologia. E Rami Malek ficou nada menos que mais ou menos no papel e ele ganhou o Oscar injustamente. É isso. E acho que em Rocketman a gente tem um pouco mais de honestidade, né? A gente tem mais drama. Exato. É um filme mais... Traz outra questão também que podia ter sido melhor abordado em Bohemian, que é a questão LGBT, né? Então acho que Rocketman... Acho que essa é essa palavra, muito mais honesto. Mais honesto. Mudamos a pauta, então, porque vamos falar um pouco do cinema brasileiro. Gostam ou não gostam? Gosto. Porque chorei nesse filme. Turma da Mônica Laços, do Daniel Rezende, nosso Maurício de Souza, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Floquinho. Que coisa gostosa. Que beleza, né? Que coisa boa de ver. Que felicidade que essa adaptação foi feita com tanto carinho, né? Porque não tem... Todo brasileiro gosta de Turma da Mônica. Marcou gerações, reuniu... Continua marcando, com planos de dominação global. Com certeza, né? De dominação global já tinha 40 anos atrás, quando chegou no Japão. Mas, nossa, que legal que ficou essa adaptação tão honrosa e carinhosa. Um filme bem delicado, infantil. E era um problema, né? Transformar essa galera toda em live action, porque... A gente fica com medo de mexer num negócio tão sagrado, digamos Sim, assim, para o brasileiro, com certeza, né? Para a cultura pop brasileira. É o nosso... Maurício de Souza é o nosso Stan Lee. Com certeza, eu acho que foi feito de uma maneira... Eu adoro aquela foto que é o Maurício de Souza e Stan Lee. Eu queria botar num quadro na minha casa. Tão fofinhos. Mas, enfim, acho que vamos esperar os próximos filmes também. Teremos já em janeiro. Eles começam a filmar o Turma da Mônica... Lições. Que será na escola e eles têm que fazer antes que essas crianças cresçam. Pois é, tem isso também, né? Porque nos quadrinhos eles ficam com 7, 8 anos pra sempre. Aqui não vai. Mas na cidade que eles estão. Se já aparecer uma espinha nesse filme aí já vai ficar estranho. Ficando nessa vibe, tivemos ainda esse ano Toy Story 4. Pois é, eu tava bem com medo desse filme porque o terceiro filme encerrou uma saga de uma maneira bem legal. Né, trilogia bem emocionante. Mas eu acho que ele foi feliz, bem delicado também. Deixou umas portas abertas para, de repente, novos filmes, de uma maneira diferente. E ele encerrou um pouco mais do que já estava encerrado, eu acho. O meu medo era gigantesco. E eu dizia a todo momento que esse filme não podia sair. Porque o Toy Story 3 ele foi tão marcante, ele foi tão emocionante. Eu me lavei chorando. Parecia que estava acabando, era aquilo. Era aquilo, cara. Fechou, acabou, não tem mais o que falar. Não mexe mais nisso. É. Sagrado, redoma, enterra e cápsula do tempo. Mas Toy Story 4 foi muito bom. É claro que não foi tão bom quanto o terceiro. Mas não chega a ser desnecessário, assim, né? Agora que foi feito, não é tipo, ignore. Não. Não ignorem. Inclusive, assistam Toy Story 4. E se emocionem. Se emocionem também. Não tanto quanto o 3. E voltamos para Marvel, porque se tivemos Homem-Aranha no Aranha-Verso, se tivemos a volta do menino Tom Holland em Ultimato, também tivemos a continuação... Do menino do Queens com seus amigos em uma excursão, numa Eurotrip, né? Homem-Aranha longe de casa. Muito bom, hein? Acho que foi uma continuação mais que válida, vou dizer assim, pro Homecoming, né? Pro De Volta ao Lar. E é aquela questão de conexão, um universo expandido. Eles explicam o que aconteceu com essa galera que voltou, afinal, tivemos 3 estalos, e esses 3 estalos impactaram o universo. Com certeza, tivemos eles 5 anos, né? 5 anos, né? Entre os acontecimentos ali dos Vingadores, né? Então muita coisa aconteceu. Sim, tivemos uma lacuna e muita gente que tinha sumido. Aí, novamente, nos pregaram uma peça nesse filme. Meu Deus do céu. A lá truque do mistério. Não era isso. Era do a lá Homem de Ferro 3. Né? Que sim, quando a gente achou que era uma coisa e na verdade não era. Era outra coisa. E foi muito legal ver o mistério nesse filme. O nosso amigo Jake Gyllenhaal. Ele é ótimo. Mandou muito bem no papel. E também nos enganou em vários momentos, assim, na questão do mistério, que ser o cara que engana mesmo, né? Então, a parte visual foi demais. Não, o visual ficou incrível, nos remeteu diretamente aos quadrinhos do que a gente tinha visto dos poderes do mistério nos quadrinhos, de que eles usaram da melhor forma o poder dele e na forma para incluir na narrativa, além de continuar com o universo expandido. A gente tem a Zendaya de uma forma muito boa também, todo aquele elenco do colégio que funciona perfeitamente. E a gente ficava lá em Ultimato pensando, como eles vão explicar esse pessoal que voltou? Eles fazem isso em 2 minutos num telejornal da escola. Eu só duvidei. Nunca sensacional. E também deram uma paginada, uma repaginada, assim, vamos dizer, no poder do mistério, no poder, entre aspas, do mistério para os tempos atuais. Ficou muito mais, para os tempos atuais, né? Que ele era, nos quadrinhos, sempre foi um cara dos efeitos especiais de cinema. E aqui ele deu uma questão de vigilância, de torre de vigilância. de vigilância de drones e de um sistema mais atual de cinema. Atualizou, né? Porque aqueles truques de cinema não funcionariam na vida real. E com a tecnologia Stark, tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Era uma vez em Hollywood, Quentin Tarantino em seu penúltimo filme. Que elenco, que espetáculo visual, não é? Eu acredito que não vai ser o último filme. Penúltimo. Sim, não vai ser o penúltimo. Não vai ser o penúltimo? Acho que depois do último ele ainda vai fazer alguma coisa. Que é o último. Antepenúltimo. É o penúltimo que ele dirige, né? Mas, sim. Vocês acham que ele vai parar de produzir e escrever? Os filmes que ele escreve e produz também são filme dele, né? Ao meu ver. Então, pode sair mais uns 20 filmes daí. Tô esperando o Star Trek dele. Sim. Precisamos disso. Eu tô muito ansiosa com isso, porque é uma coisa... Pra mim, parece certo que vai dar certo, só que eu não consigo imaginar. A gente não consegue imaginar, exatamente. De que forma isso vai acontecer? É aquela coisa que te tira da realidade do que tudo que ele já fez, tira da zona de conforto. E a gente fica pensando, mas como isso vai funcionar? Mas eu não duvido que vai dar certo. Vai ser louco. Mas vamos falar do Era Uma Vez em Hollywood, né? Mais um Brad filme. Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e mais uma galera que... Os amigos dele estão sempre junto, né? Mais um filme de história real, né? Eu ia dizer, eu gosto quando ele pega histórias reais, fatos reais e tira pro universo dele, né? Criou meio que uma fábula, né? Não é uma história real... É um fato que aconteceu, tirou do contexto, sim. Subverteu, usou daquela forma, homenageou o cinema, homenageou muita coisa do Hollywood mesmo. Do Hollywood, cidade. Los Angeles, a cidade, uma road trip por Los Angeles. Tá, toda hora a gente está andando de carro, escutando uma música e pegando carona, né? E é essa galera aí que provavelmente vai pintar nas indicações de melhor ator aí, eu acho. E... A pergunta que mais percorreu o ano de 2019 no cinema foi: assistiu o Bacurau? Não assistiram o Bacurau? Não, tá demitido, tá errado. Com licença, gente, ali, já volto. Mas foi sim a pergunta que mais fez, porque todo mundo que assistiu instigava alguém e o boca a boca foi enorme, aquela questão foi... O filme foi subindo. Acho que mais importante do que o filme em si é o que o filme gerou no Brasil e a importância que ele tem a partir disso. Acho que Bacurau foi uma revolução. Foi um fenômeno parecido com o Tropa de Elite, lembram? Que um tempo atrás, acho que teve o lance da pirataria. Sim. Todo mundo começou a falar do filme. E, meu Deus do céu, Tropa de Elite, Tropa de Elite. E foi um pouco assim com Bacurau. Já viu Bacurau? Assistiu Bacurau? Tu tem que assistir Bacurau. É o sol que virou se comentou, um clássico, né? Clássico brasileiro instantâneo, um, né? Clássico instantâneo. Bebe muito do que é nosso amigo Quentin Tarantino. Bebe muito do John Carpenter. Inclusive tem várias homenagens no filme escondidas para isso. E é um filme que é uma resposta às coisas que estão acontecendo agora no Brasil. Não. Embora ele tenha sido produzido ali em 2015, 2016, ele veio agora. E parece que ele foi feito ontem. Parece que foi feito com mensagens diretas para várias pessoas na política, na vida, na questão da polarização nacional. É incrível o que o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelis conseguiram fazer. Uma catarse, também uma fábula, um universo que mistura muita coisa. Que você vê o cartaz, você não sabe o que esse filme está acontecendo, o que vai passar. Você não imagina o que vai acontecer com os personagens, com a forma do que eles vão tratar. Enfim, é muito rico, é um filme muito importante. E eu fiquei, sim, com pena de que ele não tenha sido a indicação nacional para alguma disputa de melhor filme internacional no Oscar, porque A Vida Invisível também é um filme importante, mas eu acho que o Bacurau ele seria mais universal. Não sei, é uma ideia que eu tenho. Novamente, eu acho que justamente por causa dessa carga que ele carrega, né? E ele fala muito de xenofobia, de interferência do estrangeiro na nossa cultura, sabe? Ele, eu acho que seria... uma abolição, né? Sabe, quando... acho que os norte-americanos, eles entenderiam e eles diriam assim, vamos indicar esse filme porque eles estão nos criticando, sabe? Ah, eles não são capazes disso. É, eu acho que... não, é porque a gente não tiveram oportunidade, né? Mas eu acho que eles fariam isso. Acho que eles fariam isso. É uma meia-culpa, assim, bem proposital, bem de poker face mesmo, mas fariam, né? Enfim, assista Bacurau. Bacurau. Assistiu Bacurau? Assista Bacurau. Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Eu tô dizendo, tem muito filme de terror psicológico aí, tá muito bom, porque é o fim dos jumpscares desnecessários. Exatamente. É. Vamos criar essa agonia nas pessoas aí. Midsommar é a prova disso. É prova disso que também, como o próprio nome diz, né? Normalmente os filmes de terror é à noite, né? E aí a gente tem um filme totalmente... à luz do dia, né? Porque na Suécia o sol da meia-noite, ele persiste. E consegue deixar aquela, como a Bruna falou, aquela angústia, aquela agonia das coisas que acontecem ali nessa também road trip que o pessoal sai dos Estados Unidos. Eurotrip. Tudo Eurotrip. Eurotrip, o pessoal vai para os Estados Unidos lá. Não. Que Estados Unidos? Sai dos Estados Unidos e vai para a Europa e vai parar na Suécia, lá num lugar muito estranho e bizarro, com pessoas pior ainda. E a gente, quando começa a assistir o filme, não imagina que vai para aquele lado, né? Porque começa numa cidade normal, nos Estados Unidos, e aí é que vem a reviravolta, e aí é que eles entram, e até eles fazem aquela jogada de câmera, né? Quando eles estão entrando no vilarejo, a câmera está vindo acompanhando o carro... e ela faz aquele lance de virar de ponta cabeça. Então, a vida está virando de ponta cabeça naquele momento. Exatamente. E tudo, como tu acha que é, vai virar também. É muito louco. É o filme do Ari Aster, ele tinha feito Hereditário, que também é um filme bem de terror, aí também com escuridão, com sangue, com fantasmas, e aqui não. Ele mistura seita, ele mistura um vislumbre visual, uma coisa meio psicodélica, né? Sim, sim. As coisas se mexem, cara. É, acho que depois que tu falou do diretor, acho que mais ou menos acontece com o Jordan Peele, né? Tipo, Hereditário, que bombou muito, Midsommar. O que será que ele vai aprontar agora? O que ele vai fazer agora? E ele já tá trabalhando em mais coisa, então veremos. Fiquem ligados. Veremos o que o menino Ari Aster... veremos o que o menino Ari Aster vai fazer para os próximos. Mas se você não assistiu Midsommar, assista. Assim como tem que assistir Bacurau. E agora sim, o filme preferido teu, Bruna? Do ano? Acho que é. Ganha de Ultimato? Ai, Aí tu... Ah, dividir, hein? É. Bola dividida. É, não vou responder essa pergunta. Ah, não, é... não dividiu o lance. Coringa. É. Todd Phillips, Joaquin Phoenix. Que é coisa incrível. Um filme que a gente tinha muito medo, porque um filme de um vilão... O maior vilão, de repente, de todas... Aí é bom a gente frisar isso, porque todo mundo diz que é um filme de super-herói. Não, é um filme de vilão. É. E muita gente levou isso na... achando que ia ver um filme que o Coringa ia ser o herói do filme. Né? É, eu acho que, novamente, né, por toda essa questão da marvelização da coisa, até pelos próprios filmes da DC, o pessoal não estava preparado porque ia encontrar... Chegou lá e daí ficou meio surpreso, decepcionado quando se encontrou com o filme mais devagar, mais cabeça, mega dramático e até agoniante. Dolorido, né? Dolorido. É um filme difícil de se assistir. Eu falei isso e falei isso lá no nosso podcast sobre Coringa, eu vou repetir. Se tem a pessoa tem algum problema psicológico mais sério, cuida porque pode Pula. Ser um gatilho. Não digo para não assistir, mas cuida o momento em que tu vai assistir, porque pode ser um gatilho, é um filme pesado. Mas justamente por isso se torna uma grande obra para mim. Ganhou o Festival de Veneza. É, mesmo assim, é um filme visualmente bonito. Lindo. Joaquin Phoenix, a gente não tem o que dizer, falar mal dele, porque o cara tá. Não me lembro de outra atuação que possa tirar o Oscar dele. Ali Brad Pitt, talvez. Brad Pitt. Mas é um dos poucos que eu me lembro. Sim. Não, tem o filme do... Ou vai repetir 2018 com Rocketman no lugar do Bohemian Rhapsody. Não, ele não vai ser. Ele tá muito bem, tá melhor que o Rami Malek, porque ele cantou as músicas, sim, sim. Né? Ah, foi tão lindo que o Taron cantou com o Elton John cantou, no After Party do Oscar, acho que foi. Taron Egerton, né? E, enfim, voltamos aqui para o Coringa. É o Joaquin Phoenix. Ele é uma aberração, né? Todos os filmes dele praticamente são, ele é excepcional na atuação. Ele se transforma na pessoa. Como tu falou de agonia de novo, de ser angustiante, me deixava mal ele se contorcendo com aquela magreza dele no filme assim. Ele transmite a dor do personagem mesmo, né? Sim. Toda aquela, além de ser realmente psicologicamente perturbado, tudo, a história vai piorando e agravando tudo isso, trazendo coisas absurdas na vida dele, e a gente vai sentindo tudo aquilo ali. E acho que ao mesmo tempo em que ele tá lá encolhido, a gente vai se encolhendo também na cadeira. É verdade. É tenso. A única ressalva a esse filme é que talvez ocorra o Coringa 2. O que aconteceu com Star Wars, quando os últimos Jedi melhorou com a vinda de Ascensão Skywalker. Se tiver o Coringa 2, vai piorar o Coringa 1. Porque para mim é uma história fechada. A proposta era essa, de contar uma origem diferente num novo universo. É, e se quer beber dessa fonte, então justamente pega outros vilões que são marcantes, que tem vários ali no DC, né? Façam as releituras, né? Super possível, super provável. A gente tem vilões incríveis que podem ser muito bem explorados ali, até... O Neil Adams falou na CCXP que gostaria de ver esse Coringa duelando contra o Batman, e eu não vejo em nenhum momento esse Coringa duelando contra o Batman. Não. Até porque o Batman é uma criança ali. É, coisas totalmente diferentes. Não dá. São universos diferentes. Quero outros personagens. Se existem os multiversos, esse multiverso não pode consertar com outro. Sei lá. Olha, você sabe que Hollywood... Tudo é possível. Grande. Money Talks. Vamos lá adiante com Ford versus Ferrari. O filme que é o duelo de duas marcas, ou duas empresas de carro. Mas que, na verdade, o que ganha aqui é a história humana do piloto Kenny Miles com Christian Bale. Eu ia dizer, mais uma vez, fazendo uma transformação incrível. Vamos comparar. Não é tanto. Não, mas digo até... Eu não uma posso transformação dizer, incrível. Mas for, device pra isso. Se for comparar... Já tá, né? Se for comparar ele device pra isso. Aí sim, é. Essa comparação em questão de um ano e pouco, né? Isso que me refiro. E temos Matt Damon num filme dirigido por James Mangold, né, do nosso amigo Logan e do Johnny June, que meio que é a praia dele, fazer um filme de época ele acerta bem mais. E que grande filme, que grande história, com grandes atuações, e uma pena que passou tão desapercebido no cinema. Exatamente. Ninguém viu, ninguém falou, piscou, perdeu, e é um filmaço. É um filmaço. Não sei se daqui a pouco pinta aí uma indicação para os grandes atores, quem sabe? Coadjuvante, não é difícil, não seria exagero. Tem chance. É. Temos o fatídico e bem falado Parasita. Não assisti, não posso opinar. É louco esse filme, o diretor é o sul-coreano Jong Boo-hoo, que fez O Hospedeiro, né? ele fez o que está na Netflix lá, O Expresso do Amanhã. Sim. Com o Chris Evans. Tô ligado, né? Esse é legal. Sim, esse é o Bong Joon-ho. Se eu não falei certo, eu vou falar agora. Bong Joon-ho. E é ele... o Snowpiercer, né? Isso, Snowpiercer. Estão falando que vai ter uma série, inclusive, disso, sim, né? Sim, parece que vai pintar. É o filme fun bacana. Fun fact. E aí, ele conta a história de... Não é bem uma guerra de classes sociais, mas ele consegue colocar nesse filme... Isso sem que a gente compre o partido de o mais pobre ou o mais rico, nenhum está certo, nenhum está errado, sabe? Não é maniqueísta a esse ponto, mas a gente se sensibiliza com vários personagens ao mesmo tempo e são vários momentos de vários gêneros num filme só. Opa. Não à toa ganhou a Palma de Ouro e foi um melhor filme de indicação de vários críticos e jornalistas aí deste ano. É um baita filme e vale a pena conferir. Não é um terror com bichos. Nada de bichos, mas tem terror, tem thriller, tem drama, tem comédia. Cara, tem tudo nesse filme. Então, é absurdo. Tem na minha lista, vou ter na minha lista. Absurdo, assista. Como assista é Bacurau e assista. E assista Parasita. E também aí no quase 40 minutos do segundo tempo, a gente teve uma volta de Rian Johnson com Entre Facas e Segredos, que é um filmaço, é a, digamos assim, uma homenagem àqueles clássicos filmes de quem matou, né? Quem é o assassino. Um grande jogo de detetive. Um grande jogo de detetive, exatamente. Com um grande elenco, dirigido pelo Rian Johnson, com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis. Uau, não consigo lembrar de todos, mas são muitos bons. Tem a do Hereditário. Toni Collette, rainha Toni Collette. Exatamente, isso aí. Tem uma galera aí nesse filme, é bacana demais, é divertido. Você fica pensando, acho que eu sei quem é, mas você não sabe quem é. E tem o Christopher Plummer, que é o escritor que é assassinado. Então, grande elenco, grande reunião e grande sessão de cinema para você anotar também. Esquecemos alguma coisa? Acho que não, né? Tem um filme que saiu na Netflix que é importante falar. Tem dois. Meu Deus. Tem dois. O Irlandês. O Irlandês, Martin Scorsese, sua saga para malhar a Marvel. Não, mas é um filme que poderia vir a série, né? Porque é bem longo. É, todo mundo estava compartilhando os memes para assistir o Irlandês em quatro episódios, né? Para não... Quer olhar como filme, quer olhar como série. Pessoal, tem diferentes tipos de... Na Netflix, né? Porque, cara, tem de gente que assiste filme hoje por celular que eu considero injusto. Eu considero muito injusto com as obras. Mas assistir como série, para algumas pessoas funciona melhor, porque tem gente que não consegue. Sim. Outros formatos, né? É. Mas eu acho que o legal do Irlandês também é que foi um filme muito esperado, né? Sim. Foi um filme que demorou quase 10 anos para conseguir rolar de verdade. Robert De Niro, Al Pacino, Joey Pesci. Reunir esse trio aí de novo. Não é qualquer coisa. 3 horas e 30 de filme, aquela coisa, né? Eu assisti o História de um Casamento. Olha aí, precisa ser dito aqui? Acredito que sim, porque é Scarlett Johansson. Adam Driver, tem um pouquinho de ranço com ele, mas estava bem também. É porque ele, não sendo Kylo Ren, ele é bom. É ótimo, lá em Black Landsman, lá. Infiltrado na clã, ele é ótimo. Bom. The Report, ele não, fez isso. Ele tem outras coisas legais que ele tem esse meu ranço, assim, por causa de Star Wars. Porque ele não... Eu acho ele como um vilão, assim. E aqui ele tá interessante, assim, porque é um filme... Claro, é uma história de um casamento, mas também é a história de uma separação. Então, se você vai assistir esse filme, já vai sabendo que vai, você vai se impactar. Você vai rever suas pensamentos, rever seus critérios? Exatamente. Você vai rever suas relações? Vai se emocionar? Eu acredito que não. Eu acredito que a relação... É, pode ser. É. Porque é um... Muito cuidado ao assistir. É um casal que eles trabalham no teatro. A Scarlett Johansson é uma atriz e o Adam Driver é um diretor de teatro. E ela era, por um momento foi famosa assim, né, teve um programa de televisão, uma série, uma coisa, e depois ela saiu para casar com ele e participar do teatro, para fazer um negócio mais artístico que a série de TV não tinha, né, mais ou menos nesse. E ela sentia muita falta disso, só que ela era sufocada pelo jeito do diretor ser, sabe? Dele ser um cara que já planejava tudo, já fazia tudo e ela era no segundo plano. Vamos aquela dizer. Coisa, ela dá o braço torcer e ele não. Exatamente. E aí a gente vai, tem um momento que assim que a Scarlett Johansson tá incrível assim, que é um momento que tipo ela não aguenta mais e ela estoura, sabe, numa relação. Tu entende, tu fica pensando assim, como um ator consegue fazer assim, tá numa pessoa num segundo e um segundo depois ela já é outra pessoa, sabe? É uma cena muito legal com a Scarlett Johansson, então pelas atuações, vale muito olhar esse filme. É, isso já realmente já está na minha lista, né? Quero muito olhar, adoro os dois e parece ser um filme assim, bem emocionante. É bem emocionante, bem tocante, assim. Ele não é clichê, assim, né? Como um drama pra te chorar, assim. Mas, assim, te deixa pensativo, te refletir bastante. Se é uma coisa que pode vir a acontecer com você, porque é uma coisa meio corriqueira, assim, né? Uma separação acontece muito seguido nas vidas hoje. E ali está bem... Uma época era muito tabu, hoje em dia é mais comum. Né? Hoje é mais comum, né? E é um ponto de vista... A gente vê pelo ponto de vista... Um pedaço do filme é o ponto de vista dela e pelo ponto de vista dele, né? Legal. E aí tu não consegue assumir um lado de quem estava certo e quem estava errado, porque... é uma coisa que aconteceu e a vida é complexa, assim, né? Às vezes os filmes eles botam essas coisas muito preto no branco, assim, né? Tipo, é mais que isso. É, não é tudo preto no branco, um é dois, zero é um, né? E é um filme do Noah Baumbach, que é um cara bem conceituado. Bem conceituado, tem uma cena bem tensa também do Adam Driver com uma faca. Eita. Mas é um ele fez um filme muito legal também, que é o Francis Ha, escreveu pelo sim, menos. Sim. É muito legal esse filme. Tem na Netflix também. Tem. Mas é isso, ficamos por aqui então com os melhores. Eu acho que é isso, né? Passamos a régua. Acredito que sim. Se faltou alguém aí. Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários. Mas vocês gostaram? O que vocês acharam desses filmes? Vai que esses filmes que a gente botou aí estão os piores de vocês, né? Exato. Cometemos alguma heresia? Cometemos algum pecado? Deixa aí pra gente saber. Porque no segundo bloco vai vir porcaria. Vai vir coisa ruim. Então sobe a trilha. Descendo a trilha, porque aqui o clima vai descer também. Vamos falar dos piores filmes de 2019, continuando a nossa saga anual de listas aqui na Vigília Nada Nerd. É tão bom que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu quis fazer uma comparação com o primeiro bloco. Ah, pois é. O primeiro bloco, coisa boa, agora coisa ruim também. A gente teve muita coisa ruim. Sempre tem, né? Flop. Flop é flop. Flop é flop. E a gente teve flop de flops aleatórios, mas também teve flop de grandes franquias. Nossa, cara. Aqui, né? E vamos falar de coisa ruim, então? Vamos. TechPix. Máquinas Mortais. Não faz o menor sentido para mim. Uma coisa que é um absurdo de visual, pelo menos. Talvez é uma HQ? É um livro. Um livro? Né? E é baseado em um livro que foi produzido por ninguém menos que Peter Jackson, com um diretor Nova Safra, aquela coisa que o cara tá tentando decolar a carreira do amigo, aquela coisa assim, né? Era uma história que deveria ganhar uma série. Ou um filme muito mais bem resolvido do que esse, porque um futuro distópico, apocalíptico, as cidades continuam a existir, devorando outras cidades, sendo que elas viram máquinas de destruição. É muito bizarro. Como se fossem grandes tanques de guerra. Mas isso aconteceu com muitos quadrinhos e livros que foram adaptados para o cinema em um filme só, aleatoriamente, assim, que dê pouco tempo em tela para contar uma história complexa, para fazer uma adaptação de uma coisa que é maior do que aquele tempo de uma hora e meia, duas horas e meia. Eles acertam quando eles conseguem limpar o que não precisa, né, e deixando só o que precisa. Mas só que aqui eles colocam tanta coisa e tantos contextos, tantas camadas que a gente não vê exploradas, que a gente percebe que eles tentaram de alguma forma botar, mas não fez sentido, que fica tão ruim, tão ruim, tão ruim. Cidades que se mexem não faz sentido. Não faz sentido. Mas alienígena, para... viagem no tempo e outras galáxias faz sentido. A gente comenta, né, às vezes, isso não faz sentido, mas aí a gente olha tanta coisa que não faz sentido que a gente gosta. Que, enfim, o filme que não faz sentido, ele pode não fazer sentido, desde que ele conte uma boa história. Ter sido mal executado. Mal executado, exatamente. A gente tem a Hera Hilmer como protagonista e o Robert Sheehan, que tá lá no Umbrella Academy. Eu gosto desse menino. Eu peguei ranço dele por causa desse filme. É que eu não olhei esse filme. Então se tu gosta dele, não assiste esse filme, porque se tu vai olhar esse filme, tu vai odiar ele. ele é. Enfim, vamos adiante. Vamos. Não. Não vai nem gastar saliva. Não vou gastar saliva. A gente teve um filme russo também chamado Sereia, O Lago dos Mortos, que não faz o menor sentido, porque era uma sereia num lago. Mas não tem o monstro do Loch Ness lá? Aí é um monstro. A sereia é um monstro. Seria um monstro de água salgada. Mas nesse lugar aí na Rússia não é. Na Rússia não é. E é um terror genérico, que não funciona com... E o pior de tudo é que eles têm feito isso. Adaptados os filmes de terror russos, eles vêm com a dublagem em inglês. Ou seja, você vê uma atuação russa com dublagem em inglês e tradução em português. Meu Deus. Piora demais essa situação. Mas se existem cidades que se mexem em caminhantes, Sereia no Lago é fichinha. Você pode pular esse filme se quiser. Tá, mas eu vi esse filme. A Sereia, Lago dos Mortos? Eu vi esse filme no cinema. No cinema? Não, mas sabe qual o pior? É que é um filme de sereia, que não é um filme de sereia. Não é de sereia. É um filme de espírito. É um fantasma. Pra que meter a sereia ali, que é uma mitologia tão legal, uma ideia... Mas aí é que entra a questão da adaptação das coisas, né? Porque é um lago, é um filme russo, adaptaram pros Estados Unidos. Ficou esquisito, fiquei, tipo, totalmente desnecessário, foi meio bizarro. É bizarro, e não funciona. É filme de espírito, gurizada, não é de sereia. Você tá se enganado. Espírito, Lago dos Mortos. E um filme de espírito bem genérico. É. Uma Aventura Lego 2. A decepção, assim, das animações de longe. Ah, eu não vi. Porque a primeira era divertida. Boa, né? É divertida, tem vários artistas consagrados, dublando. E nesse aqui é tudo tão, tão chato. Forçado? É assim, não parece que foram os mesmos produtores, não sabe... Nossa, não dá pra assistir. É torturante. É isso, é torturante. É isso, torturante. Não deu. É torturante. Que pena, porque o primeiro realmente é muito bom. O primeiro é bom. O filme do Batman do Lego também é muito bom. O Batman Lego é excelente, cara. É um dos melhores filmes do Batman da história. Realmente. Mas aí, sai de baixo porque tivemos a fatídica volta do pessoal do Arochi nos cinemas brasileiros. Ai, que triste, né? Desnecessauro. Desnecessauro, porque não tá todo o elenco lá, não tem todos que a gente gostava. As piadas já não são mais... Não funciona. Era mega datado, né? Tipo, era datado, mas tipo, funciona no quesito nostalgia. Aí tu vai retirar e botar nos tempos atuais, aí fica palha. Fica muito ruim. Olha, foi de longe uma das piores... sessões de cinema que eu já participei da minha vida. E aí o pior é isso, que eu investi nesse momento de sair de baixo com a vã inocência de que alguma coisa poderia dar certo nesse filme. E nada dá certo. O roteiro é ruim, as deixas são ruins, os bordões são piores, os atores estão mais velhos e continuam fazendo papéis de mais novos que não acha. A coitada da Aracy Barabanian, ela tá com uma idade um pouco mais avançada, então ela aparece um pouquinho no início e aí tiram ela da trama e ela volta no final. O Luiz Gustavo, coitadinho, tá pior ainda e ele só aparece nos 48 do segundo tempo pra xingar alguém, sabe? Gente. Cara, é uma tristeza o que fizeram com essa turma toda, não precisávamos disso. E termina com um número musical. Ah, pra melhorar. Não. Gente. Caramba, caramba. Não vão e eu não vou também. Não vou, não nem vou. Vai, mas nem tem. Não vamos nisso. Não, nem tem como mais ir, né? Cancelamentos do ano, cancelamentos, né? Porque hoje em dia tudo é cancela, né? É. A maldição da Chorona, vamos cancelar também. Bom, tô falando aí, pessoal, tentando criar esse negócio de universo compartilhado aí. Não tá dando também. Relaxa e fala outra coisa. Porque não precisava. No momento lá do piscou, perdeu, apareceu a Annabelle e não disse nada, né? É. Não disse nada. E eles tinham uma chance ali de contar uma coisa muito mais sinistra, porque eles estão falando de adoção, eles estão falando de crianças abandonadas, crianças que morreram. Tinha uma pegada social para se trabalhar ali que eu imaginei que ia ser full, assim. Talvez esteja aí o problema. A gente tá toda nessa pegada de novos terrores psicológicos que geram agonia justamente por botar dedos nas feridas e em tramas agoniantes que facilmente relacionáveis até. E enquanto esses filmes aí ficam no básico jumpscare com plots mal desenvolvidos. E daí até aí a prova de que não tá mais dando certo. É a prova que eu sou inocente também, né? Porque eu vou depositando umas fichas assim que não tem como saber, né? Não tem por que depositar as fichas em A Maldição da Chorona. É, pois é. Então. É, mas tinha um contexto histórico de que a gente tinha visto o painel lá em San Diego e o painel foi bom. Ah, tá. Tinha essa deixa. Mas lembra, Bruna, que a gente fez esse ano também um fatídico review de Keanu Reeves em Cópias de Volta à Vida? Ai, pois é, então, né? Tu gravou esse vídeo, eu editei e já... Não, você gravou comigo, você tava junto do meu lado. Ah, eu tava do teu lado. Né? Eu tô sempre te gravando, eu não lembro quando eu tô junto contigo ao você lado. Você protagonizou esse momento. Realmente. É, que tristeza também, né? Keanu teve erros e acertos esse ano, esse aí não foi. A gente teve... Clonagem mal explorada. Nossa senhora, ele clonou a família. Ó, fizeram ali com a sereia. Seria um negócio legal. Não fizeram legal. Aí agora, clonagem é um negócio legal. Não fizeram legal. E a clonagem vai voltar nessa lista aqui. Vai voltar nessa lista. Cópias de Volta à Vida, você pode se torturar aí em casa assistindo na Netflix. Pra dar umas risadas. Porque você vai dar uma risada. Apesar de tudo, é um filme que dá pra... deixar rolando na TV enquanto tá fazendo outra coisa. Enquanto tu vai no banheiro, não, deixa rolando na TV. usar a televisão de segunda tela. Isso. É. Não faz sentido, mas tudo bem. Vamos lá. Temos outro terror aqui na lista, Cemitério Maldito, porque... na verdade, eu vou te dizer, eu não desgosto totalmente desse filme, mas ele entra na lista porque tem o Jason Clarke. É sério, a cara dele me incomoda. Sério, assim, acho que pior que ele, na minha vida, é só o Frodo. O Frodo? O Elijah Wood? Eu nem faço questão de chamar ele pelo nome, pra mim é Frodo pra sempre. Sério. Eu não, Mestre não consigo, Frodo. Que cara irritante, o rosto dele me irrita, enfim, o Jason Clarke mesma coisa. O Jason Clarke tá sempre numas boas, né, ele fez o Primeiro Homem no ano passado, ele contracenou com a Ellen Mirren, ele tá sempre numas boca boa, assim, quer dizer, só que ele é uns filmes ferrados, né, lá. Caramba, ele fez o Exterminador do Futuro, que daí ele estragou, ajudou estragou, a estragar, né. Que porcaria de John Clarke. Caramba, velho, o Jason Clarke, ele tem um belo agente, hein. E que talvez não seja um cara ruim, né? Só tá colocado na hora errada, no lugar errado. Nos papéis errados. Sei lá. Vamos dar benefício da dúvida pra ele. O menino que sim é um inconveniente, né? Muito bem. E aí a treta geral de X-Men Fênix Negra. Vocês cantaram a pedra, né? Vocês cantaram a pedra. Todo mundo cantou a pedra. Nosso vídeo no YouTube, um dos mais assistidos, é... Não queremos o filme da Fênix Negra. Justificamos com todas as palavras. A Fox/Disney não nos escutou e lançou mesmo assim o filme. Foi uma previsão do futuro aquele vídeo, né? Foi fácil. Fácil. Foi fácil. Pois é, não lembro agora de alguma coisa que se salva nesse filme. Não. As cenas de ação no início são boas ali, quando acontece o acidente. O Magneto salva. Não, sim, salva. Não, salva, irritante. Não. Já tá irritante não, o Magneto nessa não franquia. Fala isso do meu... Eu adoro o Michael. Vilões de todos os adoro o Michael Fassbender, mas eles começam a ser um fardo quando eles começam a explorar só o plot do Magneto e do Xavier. Sim. Tem tanta outra coisa pra contar. Além de que esse filme já foi feito, já tinha sido feito e não tinha dado certo. Forçado, forçaram um monte de coisa ali da mística com a Jane. Não. O Star Power da Jennifer Lawrence. Olha. Eu tava no cinema triste, até porque. Eu fiquei feliz quando ela morreu no filme. É, tipo, é fufa, né? E ainda morreu bem... nada a ver. Aleatoriamente, né? Com uma droga de uma frase super mal encaixada de girl power que tentaram nos empurrar a goela abaixo, que não foi orgânico, não foi natural. Foi forçado. E olha que, tipo, eu sou uma grande fã de X-Men antes de tudo, assim. E essa nova, não é trilogia, sei lá, essa nova... Essa bagunça que eles fizeram recentemente, até dava pra passar uns panos, mas esse aí não tem nenhuma forma de passar pano. Não tem. Não, desde o Apocalipse também. Não. Apocalipse é difícil também. Difícil. E o que a gente viu na cabine aquela vez, né? Tivemos na cabine de imprensa um vídeo. Eles queriam empurrar tanto esse filme goela abaixo das pessoas que eles gravaram um vídeo do Simon Kinberg, o diretor, falando com os fãs, falando com os críticos de cinema num vídeo especial exibido antes do filme na cabine de imprensa. Por basicamente, favor, gostem do meu filme. Basicamente, ele pediu desculpas pelo filme. Desculpa, e por favor, gostem. Cara, assistam e vão no cinema porque eu tô pedindo desculpa aqui. Não. Não, não e não. O que mais temos aí? Rei Leão. Ah, eu me recuso a assistir essas adaptações. Não assisti basicamente nenhuma, até tipo a Bela Fera lá, a Cinderela, não assisti. Ah, talvez eventualmente assista algumas, porque eu acho que é uma cópia deslavada e podre. Isso aí também não é live action. Não é live action. Sabe que quando lançaram o primeiro trailer, eu falei assim, esse é o filme que vai tirar a melhor bilheteria do ano de Ultimato? Eu falei isso com todas as letras, porque eu errei, né? Rude. Porque, cara, o Rei Leão foi tão marcante. Aqueles animais estavam tão bonitos no trailer. E aí a gente vai assistir o filme e falta alguma coisa. Até porque, e tu tá mexendo com um dos maiores clássicos da Disney, falta, sabe? Espírito. E daí numa versão ali daqueles animais que não são animais, que mesmo que fossem animais não ia dar pra convencer e passar a emoção que a animação tem. Eu me recuso a assistir e eu tenho... O fato de o filme estar nessa lista não prova vi, de que eu não, tinha razão. Não vi e é ruim. Não lerei. Não vi e é ruim. É o mesmo caso com um dos próximos aí, que é Aladdin. Não botei Aladdin aqui. Entra como menção rosa. Entra como menção rosa, o Aladdin aqui. E é do Guy Ritchie, cara. Acho desonroso. É do Guy Ritchie, Aladdin. Sério? Sim. Nem sabia. Não sabia também. Mas enfim, acho um desonroso. Pois é, é o que tu falou. Essas live actions dos clássicos da Disney aí, eles são bons, dão dinheiro. Não, são bons porque dão dinheiro. Sim. Mas não são bons porque, sei lá... Tu tá contando exatamente a mesma história sem... Teve o Dumbo. Teve Dumbo que tentou inovar, não foi feliz, mas acho que eles têm que continuar tentando ali. Eu assisti o trailer de Mulan, confesso que talvez esse eu assista. Esse empolgou. Esse foi interessante, pelo menos pelo trailer ali. Acho que tem poder nas mãos, com muito cuidado, porque eles estão mexendo com uma coisa perigosa pro público cancelar também. E não precisa do dragãozinho. Mas... teve uma cena ali do trailer que apareceu um dragão ali que... Opa, não vi. Mushu pode aparecer de uma forma diferente, eu acho. Talvez vai ser o... Um cachorro. Não, talvez vai ser interpretado pelo... Will Smith. Não! Como é que é? Não, porque me parece que o Mulan ele tem uma pegada muito mais de seriedade, da zoeira, assim, do Aladdin, né? É, e que é um filme que... faz sentido, não sei, até que faz sentido. Eu acho que sim, acho que ele é muito girl power, assim, de levar uma agenda pra frente. A gente tem Jet Li, tem uma galera ali. Enfim, estamos falando dos ruins aí. Tá. Mulan vai ter seu momento. A gente vai fazer de previsões. Falando em adaptação, Rainhas do Crime. Que terror, meu Deus. Que bosta, cara. Eu fui com muita fé porque é uma adaptação dos quadrinhos da Vertigo, selo Vertigo da DC, quadrinhos adultos, com Elizabeth Moss. Melissa McCarthy? Não. Não levava fé por causa disso. Mas acreditava nas demais. E, cara, que filme chato. Que pena, né? Porque não. A história é super interessante. O contexto todo ali, é tudo. Eles tinham acho que tudo nas mãos e Mal executado. E no momento errado também. Apelaram pra trilha sonora. Trilha sonora errada também. Desgastaram ali. Caramba, nossa, cara. Foi o Fleetwood Mac com The Chain que todo mundo já usou, até novela já usou. É, pra quê? E não é uma coisa assim que aconteceu em um momento do filme. Eles repetiram. E eu pensei, cara, chega dessa música, não tá mais funcionando. Eu vou embora. Ai, ai, eu quis ir embora também em Rambo até o fim. Ai, que triste, é isso que eu falei lá no início, né? Pra que pegar, tipo, essas grandes franquias aí que estão queridas? Só que Creed, ele acertou. É, pois é. Creed acertou com muito gosto. Mas demais. Vacilou, mas... Pois é, esse é o perigo de tu tentar ressuscitar essas franquias. Tem que ter muita certeza do que tá fazendo. É, tem que ter uma história pra contar, com bons personagens. Não é só encerrar pra encerrar. É. Porque o Rambo Last Blood, ele foi uma bagunça na sala de roteiros. Eles tinham três versões diferentes do filme. Uma era completamente diferente, era de guerra mesmo. E eles adaptaram para um contexto de fronteira com o México. Perigoso. A guerra contra narcotraficantes, que tinham sequestrado uma pseudo filha do Rambo, que era uma sobrinha. Sabe, uma coisa absurda. Sim. Que ele tinha como filha. E aí ele vai tentar salvar. E a gente tem o pior chroma key da história do cinema nesse filme, que é quando a menina tá dirigindo pro México pra conhecer o tal do pai dela. Difícil demais. Rambo não tem mullets. Rambo não toca musiquinha. Rambo não tem a faixinha. Não tem Rambo, cara. Ah, e pra ficar trash, pra ficar pior, ele faz um fatality no final do filme. Meu Deus. Golpe meu do Deus. Scorpion. Acho que é. Scorpion do Mortal Kombat. Meu Deus. Arranca o coração do figura. Fatality. E era um filme que podia ter sido explorado mais numa questão dramática do envelhecimento, de ter sido um cara, tipo, excluidão, isoladão, uma coisa meio uma vibe Logan. Cara, assim, da vida, né? Vítima da guerra, sabe? É. Vítima da guerra. Não, mas tipo, que nem Logan, assim, sabe? Logan, ele, o cara tá, tipo, cansado. Que ele não quer, né? Fudido, não quer mais nada, chega, e daí as pessoas não desistem dele. Mas não foi isso aí. Enfim, triste filme. Outro filme triste também baseado em um livro é O Pintassilgo, que é baseado num livro que ganhou o prêmio Nobel. Esse era um que tinha tudo pra ser um filmão. Achei que ia ser, tipo, Oscar, Nicole Kidman, ia ser um negócio pau! Ansel Elgort, Nicole Kidman, o Wright lá, o rapaz do Westworld. Não sei. Jeffrey Wright. Cara, um elenco pesadíssimo por uma história bagunçada que me deu vontade de sair no meio do filme. As coisas... Tem o Finn Wolfhard, que é do Stranger Things. Cara, tu não sabe, tu assiste os trailers, tu espera uma coisa, tu vai olhar o filme, é completamente diferente... Por um lado, até interessante, porque ele destoa disso, mas ele não conta uma boa história, não conta boas relações, é forçado, as coisas no final acontecem por acaso. E aí, no final, eles apressam tudo tão rápido, assim, as coisas vão acontecendo, que tu fica... Né, sabe? As coisas que deveriam ter peso, não tem peso. Que pena. Uma bela de uma droga de uma sessão. E o que mais? Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Repito minha fala de Rambo ali, né? Pois é. Um bom filme até a metade. Vamos fazer só uma menção, porque ele não é tão ruim assim. É só uma decepção. É só uma decepção. Outra decepção é Hellboy. Ai, que bela porcaria. Pois é, eu achei também que em bons momentos tem Hellboy. Só que em grandes momentos a CGI, os efeitos especiais falham. Pecam. E também a necessidade das pessoas terem, tipo, de salvar o universo num filme só, sabe? Então eles inserem 300 mil perigos e raio azul. Raio azul. Raio azul. E essas coisas aí. que não é, é muito necessário. Mas eu gostei bastante do nosso amigo lá, o David Harbour, no papel do Hellboy. Porque o filme não ajudou, então... O problema é o resto, né? Então, mas eu gostei ele fisicamente, fechou com o personagem. E é um personagem que faz piadas, né? Aquela coisa, ele consegue, ele entrega isso. Mas eu achei o filme bem difícil de assistir, não curti, até porque eu sou bem fã dos filmes. A gente gosta, né? Pô, Guilherme Del Toro botou a mão nisso aí já. Era uma coisa que deveria ter continuado, não começado de novo, sabe? Porque não tem necessidade de excluir o que tinha feito já. Né? De repente, aproveitar um outro personagem que tinha nos outros também. Só usar como se fosse outro ator. Né? Exatamente. No final eles acabam contando uma história que já foi contada. Exatamente. Tá, tudo bem, reboot, ok, mas... Eu sou contra os reboots tão recentes, assim. Quer rebotar? Mas o Homem-Aranha funcionou, né? Não estou dizendo que nunca vai dar certo, mas de forma geral eu sou contra. Sim. Tipo, acho um absurdo ter três. O Esquadrão Suicida certamente vai funcionar. Até porque pior que aquilo não dá, né? É, mas tipo, de certa forma eu acho absurdos igual. Uns vão dar certo, outros não, mas. Muito pra quê? Muito Hollywood querendo dinheiro só. Pulei um filme aqui falando de clonagem também, mas preciso falar desse filme aqui porque o coitadinho do Ang Lee se botou numa barca furada. Que é Projeto Gemini, com Will Smith contra Will Smith e Will Smith. Meu Deus. O Will Smith não deu boas escolhas esse ano, não, né? Não foi bom. Não foi bom. O Aladdin também não foi. Ele tem flopado. Eu tô ansiosa por Bad Boys for Life. É isso que eu quero. Esse é o teu pulo errado. Eu sei. Esse é o Robson indo no sai de baixo. Mas vamos esperar. Vai ver, né? Vai que, né? É a mesma coisa do Rambo aí. Não, com certeza. Projeto Gemini poderia ser um filme de ação genérico legal, e ele é um filme de ação genérico ruim, com uma ideia de tentativa de uso de uma tecnologia nova, que em alguns momentos funciona, outras elas cansam os olhos. E é aquele meme do cavalinho que está super bem desenhado na internet e no final fica aquele quadradão, sabe? Porque o CGI do Will Smith com o Will Smith, que é o Will Smith contra o Will Smith mais novo, no início está muito bom. E no final está horrível. Eu não sei o que eles conseguiram fazer. Provavelmente mais empresas botaram a mão no filme, né? E não houve uma... É mais um filme que eles botaram clonagem sem explorar a clonagem. Não, é um clone sem ninguém explicar a clonagem. É só um clone. Pronto, clone. Às vezes não precisa explicar. Murilo Benício mandou lembrança. E por último, mas não menos importante, um filme que ganhou um podcast exclusivo aqui na Vigília Nerd. A gente tretou bastante. Volte lá, escute toda a nossa treta, porque foi difícil. Star Wars, Ascensão Skywalker, que deveria ser... O Legado Skywalker. Skywalker Legacy. Mas não deu. Não deu, a gente... Acabaram com os sonhos de uma geração. Porque há 40 anos a gente quer ver essa trilogia, né? No final dessa trilogia, a gente sabia que depois da trilogia original dos anos 70, a trilogia dos anos 90 e agora a trilogia dos anos 10, né? Não foi legal. Não foi chave de ouro. Mexeram com nossos corações e estragou a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa adultez. Mesa de roteirista deles foi uma bagunça. Eles não conseguiram ser originais. Eles quiseram replicar muita coisa que já acontecia. Então a gente previa tudo o que ia acontecer no filme. É um problema. É um problema que alguns filmes têm de começar. Não sei, nesse caso é mais de um filme que é uma trilogia. Mas de começar com um produtor, um diretor, um escritor, vai mudando tudo. Era um projeto. Às vezes acontece num filme só, mas aí aconteceu na trilogia inteira, né? Deveria ser um projeto que estava pronto e embalado quando começou. Isso. Mas na verdade ele foi lançado antes de terminarem, antes de saber o que ia acontecer, e no meio do caminho muita coisa aconteceu. Com o pessoal, né? Exatamente. Poxa vida, que tristeza. Não, mas, foi dessa vez. Mas eu disse, eu não me fiquei 100% frustrado. Não, tem umas coisas interessantes. Ele não é um filme ruim, mas ele não contempla tudo que ele construiu, né? Pô, 40 anos. Ele foi o contrário do Vingadores Ultimato. Ele foi, e é da mesma casa, né? Da Disney ali, que é onde a gente... bota fé que conseguiu construir um multiverso, aliás, um universo conciso, um universo expandido. E aqui eles tinham um universo riquíssimo que eles botaram tudo a perder. Pois é. É isso, gente. Faltou algum filme aí? Você já sabe, manda aí um e-mail pra gente, comenta aqui nesse post. Se você estiver escutando em algum outro aplicativo, nos mencione aí no Twitter, nos mencione aí no Facebook. Instagram, a gente tá em todas, então é só procurar por Vigília Nerd. Porque também temos vídeos dos melhores e piores do ano no nosso canal, então assina o canal. Siga nas redes. E... Vigília não para, voltamos em 2020 com mais tretas e mais debates. Até mais. Até mais. Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.